Obrigado, senhores. Maricotinha agradece. Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, viver pelado, pintado de verde, num eterno domingo, ser um bicho preguiça, espantar turista, tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Se Deus quiser, um dia acabo voando, tão banal assim como um pardal, meio de contrabando, desviar do estilingue, deixar que me xingue, tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Se Deus quiser, um dia eu viro semente, e quando a chuva molhar o jardim, ah, eu fico contente. E na primavera vou brotar na terra e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Se Deus quiser, um dia eu morro bem velha, na hora H, quando a bomba estourar, quero ver da janela entrar no pacote de camarote e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Mas se me der na telha, sou capaz de enlouquecer e mandar tudo pra aquele lugar e fugir com você pra Shangri-La e me deixa levar por um beijo eterno, o seu corpo envolvente, mais quente que o inferno. Baila comigo como se baila na tribo. Baila, baila comigo lá no meu esconderijo. Baila comigo como se baila na tribo. Baila, baila comigo lá no meu esconderijo.